garçom, me traga outra garrafa de cerveja, eu vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber, chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça os olhos, os lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame, pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração. Que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda esta saudade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade. Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, eu vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber, chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça os olhos, os lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame, pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração. Que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda esta saudade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade.